Eu queria que a hipocrisia do homem acabasse. Que todo mundo respeitasse a natureza. Que todas as drogas que traz o mal sumissem. Preciso sorrir. Precisamos conhecer a paz. Nasci pobre, nasci humilde. Precisamos crescer com igualdade. Eu e muitas crianças. Deus abençoe o meu povo. Deus abençoe a todos. 1974, nascia mais um pernambucano preparado, cuidado, filho legítimo do alto, José do Pinho, verdadeira escola da vida pra qualquer neguinho. Periferia, região de que tem punhos fortes, espaço que divide o julgamento entre a vida e a morte, sem limites para a dura sobrevivência, propriedade da verdade, firme na providência, enfrentando o medo da participação marginal, habituado com repressão policial, com um processo mental seguro, o crânio fixo, tendo muita fé em Deus. Na parede do crucifixo, orando por uma luz, uma imensa proteção, um sossego espiritual, uma adequada colocação, uma afirmação nos pontos expostos aqui, propósito, preconceito, receio se divertir. Meus pensamentos se assemelham com da maioria, proporcionando a certa meta na periferia, sem ironia e se buscando uma verdade. O repentista zebral traz a realidade.